9996, complete o sinal de Tânia Torre, Uno 1895. 1895, graças, bom domingo. Voo 9996. Voo 9996, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 908. Livre pouso, não no 0, no 0, no 8, voo 9996. É 3601, chama Sandra Recife, 251 e ao término 13395. 1351, 13395, bom dia, meu trabalho. Voo 9996, solo aos 42, ao liberar a pista da Xavier Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 9996. 7, 9, 6. Agora que está em ingresso, prevista 1-0, aeronave da companhia realizando pushback no setor. Varão, 9-6. Tomando o colega, saiu de qual posição, Paulo? Não compreendi? A aeronave da companhia saiu de qual posição? 09. Ah, ok. Então aguardando. Então, eu vou 1161, então som 177 a bordo, 3 horas e 59 minutos. Primeiro táxi, repartiu no Índia, ponto espera 1195, ajuste altímetro na 08, gol 1161. Táxi, 2295, gol 1161. Autorizado para seguir, gol 996. Afirmo, portão 10. É, obrigado. Salvador, vem Tiago, 1961, próximo, espera pronto. Voo 1961, autorizado, alinhar e decolar 10, vento no 30 graus, 109. Alinha e decola, 1961. Bom, 1961. Obrigada, bom descanso. Obrigado. 160, controle 120, décima 8. 208, voo 9961. Controle voo 9161, vai marcar a proa 208 por 10 milhas, senhores. 1161, suba restrita, nível de voo 320. 320 restrita, voo 1161. Voo 1161, chame Centro Recife. 95. Não copiei as frequências do voo 1161. 251 e ao termo 13395. 9-9, muito bom dia, Oceania 6254. Oceania 6251, bom dia. Informação em curso ECO, copia Guarulhos 360. Copia, está na ponte 5, informação é a ECO. Cliente autorizado para Guarulhos, nível 360, Weber Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pista 10, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, acione 5057. Afirmativo, está autorizado então, nível 360 para Guarulhos, Weber Zulu 10 até Taubaté. Decolando 10, curva direita após a El, Leda, Motiva, 1208 e 5050, transponder 6251. Bom dia, para seguir. Wolf X-Ray Hotel, solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição 2 Lima, para o pátio 1, posição 9. Wolf X-Ray Hotel, livre início do reboque no pátio 3, chama para ingresso, pátio 1. Ciente, obrigado. Sei Hotel autorizado ingresso, reporte ao término. Você que foi até o cliente. Posso até. Solo Salvador, Golf X-Ray Hotel, reporta a perna do reboque. Muito obrigado e desculpa. Sim, bom dia, Golf X-Ray Hotel. 71, bom dia, eco confere, Guarulhos autorizado nível 3, 2-0, Viper Zulu 1-0 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5062. Então, 3171, no correto, portão 6, chame para o Spex, na mesa. Autorizado, chame táxi, estacionamento 251. Tranquilizou, 71 autorizado, Chantal.